Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, bem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Apresentação, Michele Ferracini. Ótima terça pra você ligado comigo. A partir de agora, curtindo o nosso Central do Sertanejo, dessa terça 19 de novembro de 2013. Eu sou a Michele Ferracini, te faço companhia. A partir de agora, com muito sucesso e muita música boa. Começando a edição, tem Eduardo Costa, Primeiro de Abril. Alô? É você? Sim, sou eu. Ouvi falar que você andou bebendo. Se eu bebi, não foi por causa de você. Posso sonhar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensar que ainda sofro por você. E a minha foto? Você mostrou pra alguém? Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada, eu já te esqueci. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho que seguir. Você também assumiria que não me esqueceu. Hoje é o dia da mentira. Eu em quem você caiu. A verdade hoje é primeiro de abril. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. A verdade hoje é primeiro de abril. Hoje é primeiro de abril. Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Mamãe.

dia que passa, nada perde a graça, aumenta o desejo. Te amo e te preciso, te quero e respiro, é paixão muito louca. Tu sabe que eu adoro, vem dar no seu colo e beijar sua boca. Te amo e te preciso, te quero e respiro, é paixão muito louca. Mulher da minha vida, minha deusa, meu amor sincero. Te amo e te quero, te amo e te quero. Mulher da minha vida, minha deusa, meu amor. Rick Renner, esse amor é você. Esse é o nosso Central de Sertanejo, com as melhores aqui na sua rádio preferida. Eu, Michelle, faço uma pausa rapidinho, mas volto já já. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. De volta, galera, com mais sucesso, tem Lucas e Luan, só você. Cada dia que passar, cada noite que chegar, estarei sonhando com você, só com você. Cada beijo que eu der, cada palavra que eu disser, estarei pensando em você, só em você. Você está em tudo que eu toco, em tudo que eu vejo. Não dá mais pra disfarçar o meu desejo de te encontrar e no seu corpo me perder. É só você que me leva à loucura. É só você, teu pecado e ternura. É só você, o amor que eu preciso pra sobreviver. É só você, filho do meu olhar. É só você, meu desejo de amar. É só você, que me faz mergulhar nesse mar de prazer. Cada dia que passar, cada noite que chegar, estarei sonhando com você, só com você. Cada beijo que eu der, cada palavra que eu disser, estarei pensando em você, só em você. Você está em tudo que eu toco, em tudo que eu vejo.

Parei de beber, parei de fumar, foi por causa dela. Deixei os amigos e o futebol, foi por causa dela. Deixei a zoeira e a mulherada por causa dela. Eu me transformei num homem tranquilo, só não deixei de fazer aquilo, porque aquilo eu faço com ela. Ela me completa, ela me domina, eu sou tarado nessa menina. Arrasto um bonde e um caminhão, faço o que ela quer. Vou deixar a vida de garanhão, porque já cheguei a uma conclusão. Tem que ser bem macho pra ficar só com uma mulher. Aquilo eu faço com ela, aquilo eu faço com ela. Eu sou bom naquilo, eu gosto daquilo e faço com ela. Eu faço com ela, aquilo eu faço com ela. Amor 100% até em pensamento eu faço com ela. É isso aí, companheiro. O homem que ama de verdade faz tudo pela mulher amada. Chega mais, Teodoro Sampaio. Parei de beber, parei de fumar, foi por causa dela. Deixei os amigos e o futebol, foi por causa dela. Deixei a zoeira e a mulherada, por causa dela. Eu me transformei num homem tranquilo, só não deixei de fazer aquilo, porque aquilo eu faço com ela. Ela me completa, ela me domina, eu sou tarado nessa menina. Arrasto um bonde e um caminhão, faço o que ela quer. Vou deixar a vida de garanhão, porque já cheguei a uma conclusão. Tem que ser bem macho pra ficar só com uma mulher. Aquilo eu faço com ela, aquilo eu faço com ela. Eu sou bom naquilo, eu gosto daquilo e faço com ela. Eu faço com ela, aquilo eu faço com ela. Amor 100% até em pensamento eu faço com ela. Aquilo eu faço com ela, aquilo eu faço com ela. Eu sou bom naquilo, eu gosto daquilo e faço com ela. Eu faço com ela, aquilo eu faço com ela. Amor 100% até em pensamento eu faço com ela. Central do Sertanejo. Se for pra me iludir, eu saio daqui agora. Se for só pra brincar de me amar, tô fora. É difícil se entregar de coração e não saber se é amor, se é paixão ou brincadeira. Eu só sei que aqui dentro do meu peito é amor pra vida inteira. Fala a verdade, se abre comigo. O teu silêncio me maltrata e me apavora. Que amor é esse que você sente? Só me procura toda vez que tá carente. Ama e vai embora. É difícil se entregar de coração e não saber se é amor, se é paixão ou brincadeira.

tem um tal de amigo que é seu pior inimigo, é o tal do Furazóio. O Furazóio vai pro baile de carona com você. Você paga a entrada dele, cerveja pra ele beber. Ele vai na sua veia, não gasta um real com nada. O bicho é traiçoeiro, quando você vai no banheiro, canta a sua namorada. Toma cuidado com o Furazóio, ele pode estar perto de você. Debaixo da sua aba, cantando sua namorada, sem você perceber. Toma cuidado com o Furazóio, ele pode ser um amigo seu. Quando você pensa que não, seu amigo galeão, sua pombinha já comeu. Ei, Furazóio, sai pra lá, vai. Tem amigo que é bacana, amigo que é legal, amigo que é sem vergonha, amigo cara de pau, amigo de confiança que até por você se dói. Mas tem um tal de amigo que é seu pior inimigo, é o tal do Furazóio. O Furazóio vai pro baile de carona com você. Você paga a entrada dele, cerveja pra ele beber. Ele vai na sua veia, não gasta um real com nada. O bicho é traiçoeiro, quando você vai no banheiro, canta a sua namorada. Toma cuidado com o Furazóio, ele pode estar perto de você. Debaixo da sua aba, cantando sua namorada, sem você perceber. Toma cuidado com o Furazóio, ele pode ser um amigo seu. Quando você pensa que não, seu amigo gavião, sua pombinha já comeu. Toma cuidado com o Furazóio, ele pode estar perto de você. Debaixo da sua aba, cantando sua namorada, sem você perceber. Toma cuidado com o Furazóio, ele pode ser um amigo seu. Quando você pensa que não, seu amigo gavião, sua pombinha já comeu. Ei, Cleber, que achou da história? Fernando, de verdade, eu com um amigo desse, tô fora. Ei, pessoal, cuidado com o Furazóio. Deus do céu. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Yeah. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. De repente olhei pra mim e descobri que já não tinha mais o seu amor. Eu que sempre fui tão forte, percebi que não podia segurar a dor. Meu olhar te procurava pela casa, minha vida se quebrava, eu descobri naquela hora que o homem também chora, o homem também chora. Sempre autossuficiente me sentia, sempre dono da situação. Era eu quem dava as cartas, parecia que você comia em minhas mãos. Hoje eu olho pro meu lado e não te vejo, corpo queima de desejo, eu descobri naquela hora. O homem também chora, o homem também chora, o homem também chora quando se encontra frente a frente com a solidão. Quando ele vê que o mundo escapa pelas suas mãos, que deu de cara com si mesmo sem se conhecer. O homem também chora quando descobre que a sua força é a mulher. Quando ele chama e vê que ela não vai responder, aí o homem chora até doer. O homem também chora, o homem também chora. Frente a frente com a solidão, quando ele vê que o mundo escapa pelas suas mãos, que deu de cara com si mesmo sem se conhecer. O homem também chora quando descobre que a sua força é a mulher. Quando ele chama e vê que ela não vai responder, aí o homem chora até doer. O homem também chora, o homem também chora, o homem também chora, o homem também chora. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Foi um sentimento que aos poucos tomou conta sem deixar espaço. Fiquei completamente louco, completamente apaixonado. Aos olhos de quem está de fora, parece coisa de novela. Aí o sentimento aflora, magia que ninguém espera. Tudo aconteceu no sonho, ninguém como você sabia que dentro do meu peito estava um coração que amava e por você sorria. Até que você foi embora, deixou de vez o meu caminho, e

Santana, sempre com você, aqui na nossa edição de hoje do Central do Sertanejo, dessa terça, 19 de novembro. Eu faço uma pausa rápida, mas depois do intervalo tem muito mais sucesso. A música que você gosta de ouvir, toca aqui. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Cowboy, quando te vejo enlouqueço. beijo, quero te ter. E quando entra na arena, eu rezo e torço muito pra você. A plateia se agita quando você monta a cena, o seu chapéu, yeah. Eu me arrepio todo e fico louca pra te agarrar. E você me deixa louca com seu corpo sensual. Todo olhar eu quero você só pra mim. E nessa noite linda quero o seu amor, cowboy de rodeio. E eu quero te ter, sentir o seu calor e amar você, cowboy de rodeio. E eu quero te ter, seu calor e amar você. Na melodia country você dança e só dá você. Eu fico ali parada só te olhando e a sonhar. Tô parada na tua, cowboy, quero você. Olhar, eu quero você só pra mim. E nessa noite linda quero o seu amor, cowboy de rodeio. E eu quero te ter, sentir o seu calor e amar você, cowboy de rodeio. E eu quero te ter, sentir o seu calor e amar você. Oh, oh, oh, yeah. Na melodia country você dança e só dá você. Eu fico ali parada só te olhando e a sonhar. Você me deixa louca com seu corpo sensual. Todo molhado eu quero você só pra mim. E nessa noite linda quero o seu amor, cowboy de rodeio. Eu quero te ter, sentir o seu Central do Sertanejo. Já não sei mais se é destino, paixão ou loucura, mas o meu desejo te caça, procura, até quando tento fazer outro amor. A tua sombra de noite me leva pra cama, aonde me engano que ainda me amas, mentindo pra mim, disfarçando essa dor. No pensamento de sonho, te sinto comigo, teu cheiro me ronda, parece castigo, te vejo até mesmo na chuva que cai. Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança. Eu sei que é inútil fugir da lembrança, porque do meu corpo teu cheiro não sai. Esse amor eu sei. Parece castigo. Te vejo até mesmo na chuva que cai. Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança. Eu sei que é inútil fugir da lembrança, porque do meu corpo teu cheiro não sai. Esse amor eu sei. Assim sem receber, e ainda vem meu coração me pedir pra não te esquecer. Esse amor eu sei, quer me enlouquecer. Quanto mais te dou de mim, mais fico assim. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Hoje à noite eu quero muito te encontrar. Passei a semana sozinho pensando em você. Louco de saudade, vou seguir meu coração. Preciso te ver, namorar com você. Paro o meu carro em frente ao portão. Ajeito meu cabelo no retrovisor. Buzino duas vezes pra chamar a sua atenção. Preciso te ver, namorar com você. Amor no carro, sentindo todo o seu perfume. A lua feito um vagalume. Te ver, namorar com você.